não sei porquê. Há uma força que me impede de fugir. Volto a perdoar este alguém que apenas me soube mentir. Oh yeah! Acordar esta chama extinta em mim e de novo ter-te aqui. Quero adormecer e escrever este meu verso só para te dizer que te tenho ainda em mim. Quero adormecer e os teus lábios quero de novo sentir. Oh, oh, oh. Quero adormecer em ti. Oh, oh. Quero adormecer em ti. Quando houver espaço, eles vão morrer.

vocês, um jeito tão singelo, o olhar mais doce e belo. Maria, tu tinhas essa tua pobreza escondida na tristeza. Maria, um dia alguém te pôs na ideia sair da tua aldeia. Maria, um dia vieste para a cidade, esconderam-te a verdade, serviram-se de ti. E de bar em bar até madrugar, lá ias sem dizer não. Tantas noites para esquecer, numa vida sem razão. E era o que eu viver, amar sem querer, para o bem de um qualquer. Tinhas no coração os teus sonhos de mulher. Maria, na flor da tua idade, sabias a verdade da vida. Trazias no teu olhar de esperança a fé dessa mudança. Maria, teu sonho foi mais forte, mudaram tua sorte. Maria, um dia, numa hora fatal, alguém quis o teu mal, e aí foi o teu fim. E de bar em bar, até madrugar, lá ias sem dizer não. Tantas noites para esquecer, numa vida sem razão. Sem querer, para o bem de um qualquer, mas tinhas no coração os teus sonhos de mulher. Era o teu viver, amar sem querer, para o bem de um qualquer, mas tinhas no coração os teus sonhos de mulher. Apanha essa mulher, ela é ladra que roubou meu coração. Oh senhor guarda, apanha essa mulher, se a deixar fugir eu vou viver na solidão. Oh senhor guarda, apanha essa mulher, ela é ladra que roubou meu coração. Oh senhor guarda, apanha essa mulher, se a deixar fugir eu vou viver na solidão. Quando ela chega, finge que não quer saber, e no olhar consegue me embriagar. É perigosa e no beijo tem veneno, basta um sorriso ou aceno para ela me dominar. Ela enganou-me, disse estar apaixonada, e eu por ela fico louco de paixão. Só percebi que eram falsos os carinhos, quando me deixou sozinho e levou meu coração. Oh senhor guarda, apanha essa mulher, ela é ladra que roubou meu coração. Oh senhor guarda, apanha essa mulher, se a deixar fugir eu vou viver na solidão. Oh senhor guarda, apanha essa mulher, ela é ladra que roubou meu coração. Oh senhor guarda, apanha essa mulher, se a deixar fugir eu vou viver na solidão. Quando ela chega, finge que não quer saber, e no olhar consegue me embriagar. É perigosa e no beijo tem veneno, basta um sorriso ou aceno para ela me dominar. Ela enganou-me, disse estar apaixonada, e eu por ela fico louco de paixão. Só percebi que eram falsos os carinhos, quando me deixou sozinho e levou. salvou meu coração. Oh, Senhor, guarda-me bem essa mulher. Ela é ladra que roubou meu coração. Oh, Senhor, guarda-me bem essa mulher. Se a deixar fugir, eu vou viver na solidão. Oh, Senhor, guarda-me bem essa mulher. Ela é ladra que roubou meu coração. Oh, Senhor, guarda-me bem essa mulher. Se a deixar fugir, eu vou viver na solidão. Guarda-me bem essa mulher. Ela é ladra que roubou meu coração. Oh, Senhor, guarda-me bem essa mulher. Se a deixar fugir, eu vou viver na solidão. Oh, Senhor, guarda-me bem essa mulher. Ela é ladra que roubou meu coração. Oh, Senhor, guarda-me bem essa mulher. Se a deixar fugir, eu vou viver na solidão. Pensar que tu és algo especial. Meu sentimento é tão puro e real. Eu juro que me dás essa paz. Quando escuto a tua voz, meus sentidos despertam e sobem ao céu como um grito de amor. Eu sou a terra para que tenhas em mim as promessas de amor com a essência de ti. Eu sou a espetáculo, de terça à sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena UE. Na minha terra a festa não se fez. Só houve baile com uma morena que pôs a tocar alguns CDs. Quando a morena rodou o kuduro, muita poeira do chão levantou. Novos e velhos dançaram kuduro, até o padre kuduro dançou. E quando a morena batida mudou, o povo inteiro assim põe o kuduro, põe o kuduro em alto som. Põe o kuduro, morena, põe o kuduro. Põe o kuduro, kuduro é que é bom. Põe o kuduro, morena, põe o kuduro. Põe o kuduro e houve a resposta. Põe o kuduro, morena, põe o kuduro. É só kuduro que a malta gosta. Por não haver dinheiro para a festa, na minha terra a festa não se fez. Só houve baile com uma morena que pôs a tocar alguns CDs. Quando a morena rodou o kuduro, muita poeira do chão levantou. Novos e velhos dançaram kuduro, até o padre kuduro dançou. E vou ao céu. É amor, é amor, é amor. coração. Duas paixões numa só paixão. É amor, é amor, é amor que eu sinto no meu coração. Por nós.

passei os dias. No fim de nada ter, perdi a calma. Busquei no meu jardim de fantasias e o corpo que encontrei não tinha alma. E meus sentidos cegos se lembraram de semear enfim um coração. As minhas mãos sangrando se quedaram vestidas de vazio e solidão. Eu sei que não nasci só por nascer, que toda a vida deve ter um fim. Havia tanta coisa para fazer e nada consegui fazer de mim. O tempo que passou é-me indiferente, não posso começar outra jornada. Mas lembro nos meus versos toda a gente que apenas uma vida nos foi dada. Mas lembro nos meus versos toda a gente que apenas uma vida nos foi dada. Da minha terra eu te saúdo. Recordas-me a infância que vivi. Quando olho para ti fico miúdo. Nunca jamais me esquecerei de ti. As torres que tu tens rasgam o céu. Ao longe ouço teus sinos tocar. Correndo com tantos amigos meus, no teu adro passei horas a brincar. Quantas vezes com teu toque eu acordei, ao som do mesmo toque adormeci. Do teu relógio tantas pancadas contei, nas horas boas e más que então vivi. Toca teus sinos sem parar. Um dia vais badalar só para mim. Pena é que já não sinta o teu tocar. Deixarei de te ouvir, será meu fim. São 60 minutos.

fiques num véu de saudade e falta de paixão. E se chegar o frio quando a noite vem, por onde eu andar, dá-me sinal e eu voltarei. Chama por mim e vou nas asas do amor. Sábados entre as 15h30 e as 16h30, onde você pode usufruir da música africana, onde você pode ouvir os ritmos mais quentes da música, ritmos provenientes de África. Todos os sábados, no canal 2 da Antena Web, Dendermador leva até si o melhor da música africana. Um programa a não perder. Cidade já velha de tudo,

nave que comando esquece a noção do tempo. Não me perguntes quando. Vem depressa, antes que seja tarde. Não olhes para trás, já toda a terra arde. Central emitiu o sinal. O ecrã do radar tudo indica normal.

a lentejana. Ou elvas, ou elvas, badajoz à vista. Sou contrabandista de amor e saudade, transporto no peito a minha cidade. A minha cidade, a minha cidade, a minha cidade, a minha cidade. Antena Web é uma rádio para todos os momentos. Assim, queremos ajudá-lo a lidar melhor consigo e com o mundo à sua volta. Homem Universal, um programa de trilogia analítica da organização não-governamental Stop à Destruição do Mundo. Homem Universal, todos os sábados, às 21 horas, no Canal 2 da Antena Web. Coração em alerta, à solta a minha fragilidade. Entram notas de jasmim, raios de lua e de prata. Dizem que o amor por vezes mata. Não tenho medo. Mesmo assim, porque ainda choro por ti. Louco é o meu coração quando te vejo chegar. E ainda trago em mim marcas desta paixão que não posso apagar. Deixei janela entreaberta, ainda pressinto os teus passos. Deixei janela entreaberta, desejo os teus abraços. E entram por ela melodias, notas soltas guitarra e um fado que me amarra às saudades de ti. Porque ainda choro por ti. Louco é o meu coração quando te vejo chegar. Desta paixão que não posso apagar. Que não consigo pagar. 17 anos, para sempre o meu par. Nessa pista